Nesta manhã ministramos uma palavra que diz para que o mundo creia, falando sobre a obra que Deus tem confiado às nossas vidas, de ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E nesta noite eu quero, de uma forma bem prática, falar de quatro passos para a realização dessa obra. Passos práticos, atitudes nossas, pessoais, corporativas, congregacionais, de como realizar a obra de Deus de uma maneira frutífera. Quatro disposições que a igreja como um todo tem que ter para a realização da obra do Senhor. E o primeiro passo, amados, que eu quero pontuar é a oração. Tudo em nossa vida cristã começa em uma vida profunda de comunhão com Deus, através da oração. Se nós queremos realizar a obra de Deus em qualquer perspectiva, não comece nada sem orar, sem buscar a vontade do Senhor, sem buscar o trono do Senhor, a vida do Senhor, sem jejuar, sem verdadeiramente orar. E tem vários textos que nos ensinam, Efésios 6,18, abram suas Bíblias, em Efésios 6,18, que fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Aqui é uma ordenança apostólica que nós como igreja devemos estar constantemente intercedendo, enquanto vamos fazer a obra do Senhor, a frutificação da igreja. Quando eu falo da obra do Senhor, estou enfocando hoje, meus amados, a frutificação, o crescimento da igreja. Dificilmente uma igreja vai verdadeiramente crescer como Deus quer, se não começar aqui, orando. Eu lembro em Porto Alegre, como quando nós começamos as células, há uns 20 anos atrás, uns 22 anos atrás, Rosane e eu tínhamos poucos anos de casados, mas os nossos pastores nos levaram a entender que para que cada uma das células crescesse, nós precisaríamos começar a orar. Orar por quem? Por vidas, por pessoas, por vizinhos, por amigos. Interceder, isso quer dizer colocar-se diante do Senhor para que os grilhões, o que, que a intercessão faz? Você se faz um com o Senhor em oração por vidas, por pessoas. Começamos a ter em Porto Alegre uma folha de, em cada célula, onde a gente chegava lá e colocava os nomes das pessoas por quem nós queríamos orar. E uma grande parte do tempo que nós gastávamos na célula era orando por contatos, por pessoas, por amigos do serviço, por pessoas que nós queríamos alcançar diante do Senhor. Nós como igreja aqui precisamos ter isso. Coloque lá o nome da sua família. E meus amados, eu estou aqui por causa de uma atitude de intercessão. Minha mãe foi resgatada por Deus. Ela sempre escrevia lá na igreja metodista, no início daquela renovação, na segunda-feira tinha uma reunião de oração, onde os pais traziam os nomes dos filhos, e o Azaf estava lá toda segunda-feira. Azaf, Carmélia, Abner, Ener, Débora, os cinco filhos da minha mãe, ela escrevia, colocava lá na salva de oração, e o pastor Erasmo vinha, nosso querido pastor, lá na tradição, não tinha uma visão muito ampla, não, mas começou com oração. Praticamente todos aqueles filhos de toda aquela geração foi ganha diante de Deus, meus amados, por causa disso aqui, com toda oração e súplica. Isso fala de uma intensidade. Oração é alguma coisa na nossa vida que Deus quer que seja crescente. Uma vez eu me perguntei: Senhor, por que tu precisas da oração? Por que, Senhor, tu queres que a igreja ora? Por causa da concordância. Porque nós ligamos, tem algo que você se une com Deus, Deus quer salvar, Deus quer libertar, mas na hora que você se interessa por uma vida, por uma pessoa, a igreja se interessa por uma vida, por pessoas, por gente. Você começa a ligar, como nós cantamos, o que ligamos na terra. Isto é, você começa a ligar: Senhor, eu ligo a vida do meu filho no reino de Deus. Senhor, eu desligo aqui do mundo, eu desligo das drogas, em nome do Senhor Jesus. Eu ministro, Senhor, a vida do meu marido, a vida da minha esposa, a vida dos meus familiares, desse colega de trabalho, dos meus colegas de aula, em nome do Senhor Jesus. Eu desligo das trevas, junto com a igreja, dois, três irmãos ali orando, intercedendo, meus amados, há poder, há força, o céu se interessa por isso. Nós unimos, nós trazemos para a terra o todo poder e autoridade que falamos hoje de manhã, que foi delegada a Cristo Jesus. Nós juntamente com o Senhor, nós estamos concordando que esta vida seja tocada por Deus, em nome de Jesus. Isto é súplica. Isso é toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Não é uma coisa que pode parar, não é uma coisa que pode cessar. Quando Deus te lembrar, ore, meu amado, ore, pare e ore. Às vezes nós criticamos muito o mundo islâmico, mas tem algumas coisas lá no Islã, e agora eu estou lendo mais, com mais profundidade sobre isso. Existe uma base de fé e oração que nós deveríamos copiar. Aquelas pessoas, elas estão constantemente buscando seu Deus, sem Cristo Jesus, de uma forma vazia, quase pagã, mas tem um princípio ali, o princípio de estar orando constantemente diante de Deus. Já pensou se toda a igreja, às 5 horas da manhã, se prostrasse diante de Deus para orar, depois às 8:30, de novo para orar, depois ao meio-dia, de novo para orar? Toda a igreja, estou falando de toda a igreja, no mundo inteiro, em todo o tempo, estivesse ali 5 vezes por dia, 6 vezes por dia, um compromisso de oração, compromisso de adoração, de estar prostrado diante de Deus, como povo de Deus, como igreja. Depois nós começamos a fazer em Porto Alegre 24 horas de oração. Sempre tem alguém orando. Sempre. De toda a igreja. Uma célula fica responsável por 2, 3 horas, e assim, todo dia é coberto de oração, cada pessoa está orando, e essas folhas vêm para a vida de toda a igreja, e ali estamos orando. Meus amados, a igreja cresce, começando por oração. 1 Timóteo 2, de 1 a 5 a 8, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Lá em cima era em favor de todos os santos, agora é em favor de todos os homens. Quando diz 1 Timóteo 2, de 1 a 5 e o versículo 8, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aqui é um enfoque da oração, meus amados. Muitas vezes nós estamos fazendo da oração só um monte de pedido, uma folha de pedido para mim: Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa no meu pão de cada dia, abençoa meu filho, abençoa isso, aquilo, e, né, e trazemos muito para as nossas necessidades pessoais, mas nós precisamos ter um tipo de oração, amados, para fora. A oração de intercessão é uma oração que você olha para fora, você olha para o mundo, você olha para os homens, você está vendo a televisão, vê uma necessidade, você estende a sua mão, abençoa uma vida, um desgraçado desses, que atropela, que mata, que faz isso, né? Nós precisamos ser os intercessores desse mundo, para promover a salvação. Quando a igreja começou a orar pela janela 10 por 40, quando este mover veio através de alguns irmãos da Europa e Estados Unidos, algumas coisas começaram a acontecer nessa região do planeta por causa de atitudes de oração. Reuniões, o povo de Deus se reunindo especificamente para orar, para que haja salvação, para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. No versículo 8 desse mesmo texto: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Primeira coisa que a intercessão traz, meus amados, traz autoridade. Mateus 16, 18 disse também, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome do Senhor Jesus. Existe uma autoridade na intercessão, uma autoridade para edificar e para ir contra as portas do inferno. Sabe como você vai contra as portas do inferno na sua vida? Orando, vai de joelho, meu amado, que nada pode te deter, em nome do Senhor Jesus. E nós como igreja, na nossa geração, nós estamos chegando muito perto das portas do inferno. E precisamos ir com intercessão diante do Senhor. No versículo 19 de Mateus 16, ainda diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que desligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mateus 16, versículo 19, tudo que você ligar e desligar, isto é, existe uma autoridade para ligar e desligar. Nós cantamos esse texto hoje, para ligar e desligar em nome do Senhor Jesus. Temos autoridade dada por Deus para ligar e desligar. Aleluia, glória a Deus, e nós podemos usar essa autoridade como igreja, como povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você usa essa autoridade na sua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Começa a usar esta autoridade dada por Deus, começa a desligar as trevas, a influência das trevas, a influência do mal, a influência do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da mentira, na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Começa a exercer autoridade contra a enfermidade, contra a doença, na sua casa, desliga, em nome do Senhor Jesus. Desliga, nossos filhos, eles estão sendo atraídos, tragados. Nós temos que estar lá diante de Deus, em oração pela vida deles, de uma forma radical, em nome de Jesus. Você tem que identificar os espíritos que começam a influenciar, atacar a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Desliga esses espíritos, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que Deus te dá. Em todas as áreas. Você começa na sua escola, quer alcançar pessoas, vai orando por elas, começa orando. A palavra diz em Marcos 11, 24, tudo em oração pedindo e declarando com fé. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, Marcos 11, 24, crede que recebestes e será assim convosco. Que palavra, irmãos, eu amo esse texto. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, isto é palavra de Jesus. Será que nós estamos crendo nisso para a nossa vida? Diga comigo, tudo. Mais forte. Tudo. Quanto em oração pedirdes. Por isso, cuidado com a sua oração. Quando você está diante de Deus, você está com uma força que é delegada por Deus. Para tudo quanto em oração pedindo, declarando com fé, será assim convosco, em nome do Senhor Jesus. É uma garantia de Deus. E o Senhor disse, se os vossos filhos, vocês que são homens mortais, quando o nosso filho pede, pai, eu quero pão. Hoje em dia pedem outras coisas, né? Esse dia tive que dar um não para o meu filho. Lá na beira da piscina já tinha comido 3 cachorro-quente. Pai, compra um salgadinho. Não, filho, não. Já comeu 3 cachorro-quente, para por aí. Já tinha pedido pão. Salgadinho, não. Mas nós sempre queremos agradar nossos filhos. Com amor, supri-los. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Quer suprir a sua vida, meu amado, vá diante de Deus, pedindo com fé, aleluia, glória a Deus. Oração, podíamos instituir aqui uma folha de oração, todas as células, não sei se já tem isso, para orar pelas pessoas, uma folha de toda a congregação, que um irmão lá em Porto Alegre, Deus chamou um irmão, ele coloca todas as necessidades da igreja, que vai junto com o boletim, todo mês, a oração do mês vai ali, e ali na folha de oração, já vai o testemunho das coisas respondidas também. Isso aqui não precisa orar, porque Deus respondeu assim, assim, assim, assim, assim, já está resolvido. E assim vai. Esta é a vida da igreja, meus irmãos. É de oração diante do Senhor. Você tem pessoas que você gostaria de ligar diante de Deus? Quem tem? Deixa eu ver. Lembre, põe o nome de alguém agora. Nós vamos exercitar esta palavra agora. Você tem uma irmã, um irmão, um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, uma pessoa que mora com você. Você tem um querido, um vizinho. Coloque essa pessoa agora diante de Deus. E nós vamos ligar esta vida diante de Deus, ligá-la no reino. Senhor, nós estamos ligando essas pessoas que estão na mente, no coração, na alma de cada um de nós aqui, inclusive minha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, queremos ligar essas vidas diante de Ti, queremos orar por elas, queremos interceder. Começa aí no teu lugar, meu irmão, interceder por essa vida, começa a desligá-la. Se você sabe que essa pessoa tem um problema, se é um drogado, se é uma pessoa que está no mundo, que está nas festas, que está longe de Deus, começa agora a desligar aí, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Use a autoridade que Deus te dá. Este momento é para você praticar a palavra de Deus com autoridade diante do Senhor. Desligamos esta vida das trevas e a ligamos no céu, em nome do Senhor Jesus. Ligue no céu, meu irmão. Liga, crendo. Senhor, nós cremos que haja uma semente de fé aqui, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, uma semente de perseverança, de fé, de continuidade. E talvez algumas pessoas aqui já desistiram de interceder por algumas pessoas. Não desista, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Creia com fé que receberás, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Cremos na Tua palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Da intercessão, meus irmãos, nós vamos para o segundo passo que o Senhor nos ensina. Em João 4,34, Jesus disse-lhes: Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra do Senhor, ela começa com intercessão, mas ela passa por um outro patamar da semeadura e da proclamação. Você fica por um tempo orando, depois você começa a semear. Intercessão, semeadura. O que é a semeadura? A semeadura é nós, através da nossa vida, testemunharmos. A primeira semente é a nossa própria vida. Nós nos tornamos a semente de Deus nesse mundo, para frutificar. Amém, meus amados? Aleluia. Você começa com as vestes que nós falamos hoje de manhã. A sua vida começa a ser o interesse neste mundo. O que que você tem? O que que a sua casa tem? O que que essa vida tem? O que que essa igreja tem? Uma irmã me falou hoje de manhã que ela veio a uma festa aqui e foi atraída pelo louvor. E ela chegou aqui, ela chegou com uma coleção de discos, que já era crente, né? Porque tinha minha coleção de discos Igreja Viva, uns 8 ou 9 discos. Mas ela chegou aqui, entrou atraída pelo louvor. Eu lembro lá no nosso meio, quantas pessoas foram atraídas pelo mover de Deus, passaram na porta, entraram porque tinha algo especial. Esta é a semente de Deus, a própria vida de Deus na vida da igreja é a principal semente de testemunho. Não adianta nós querermos semearmos na vida das pessoas por quem estamos orando com mau testemunho. Preste atenção. Nós temos que ser o testemunho. Você está orando e buscando para que um dia essa vida veja em você a vida de Jesus. Meu próprio testemunho, Senhor. Nossas casas, nossas famílias. Quantas vezes até a situação da Aurora, do jeitinho que ela é, foi usada como instrumento de Deus de testemunho. Uma vez eu lembro que nós testemunhamos para toda a escola, todos os pais, era uma escola ainda, quando a Aurora estava numa escola, tinha muitas crianças especiais, e a Aurora só queria cantar a música Nos Braços do Meu Pai, não queria cantar nenhuma música de Natal, a música que ela queria cantar no Natal era Nos Braços do Meu Pai. A música quando o André nasceu. E a professora veio e perguntou, o que é essa música Nos Braços do Meu Pai? E nós dissemos o que é. Então vocês vão cantar. E fui eu e a Aurora cantar na reunião de todos os pais, alunos, amigos, e pudermos falar do Senhor Jesus através do testemunho. Da sua vida, não importa a idade que você tem, você é um testemunho de Cristo Jesus vivo. Então você testemunha, segundo, você lança a semente. Na parábola dos semeadores, falou que o semeador saiu a semear. É uma função da igreja, você tem que ser 24 horas por dia um testemunho vivo, mas também um semeador. Por quem você está orando, peça ao Senhor a oportunidade de dar uma semente. Você está orando por alguém? Ah, surgiu uma oportunidade, lance a semente, dê o CD, dê o folheto, dê um livro, dê uma palavra, isto é, você vai semeando, vai jogando a semente de Deus na terra, um dia vai germinar em nome do Senhor Jesus, você ora, a igreja ora, e os semeadores vão pelo mundo, pelos bairros, pela cidade, lançando a semente, vai semeando, um dia vai germinar em nome do Senhor Jesus, na sua vida, na vida das pessoas, aonde você estiver, vai germinar a sementinha. Porque a semente é poderosa. Preste atenção aqui, igreja amada. Creia no poder da semente. Nós não podemos menosprezar o poder da semente de Deus. Um irmão sempre testemunhava lá em Porto Alegre como ele se converteu. Estava desesperado, longe do Senhor, longe de tudo, longe de família. E sentou numa sarjeta, num dia chuvoso, e de repente vem ali no meio da água um folheto, as quatro leis espirituais. No pé dele, na sarjeta do desespero, ele pegou aquela coisinha, leu e entregou sua vida para Jesus ali sentado. Um folheto jogado fora, não sei por quem, ou caído, estava na rua. Sabe, um folheto desprezado, mas ali tem a semente do Senhor. Se um folheto desprezado pode surtir o efeito de uma vida, quanto mais uma semente qualificada, dada, preparada com oração por um homem, por uma mulher de Deus, prepare as sementes da sua vida, tenha essa estratégia, prepare a semente, tenha sempre sementes com você, para lançar pelo mundo afora, para poder alcançar. Lance a semente sem escolher a terra. A igreja tem que semear em todos os solos, com oração, com intercessão. Deus nos chamou, nós que gravamos, para preparar sementes. Um disco não é uma coisa qualquer, não é mais um produtinho do mercado. Para nós, eu digo isso sempre lá na Life, nós somos preparadores de sementes para Deus, e disse isso para os irmãos nas produções que estamos fazendo no Oriente Médio. Isso aqui não é mais uma gravação, não é mais um disquinho, não é mais, né, um disco para ficar em prateleira de livraria evangélica. Não, é uma semente preciosa para estar na mão da igreja, para ser bênção, para ser bênção. Prepare as sementes, continua preparando sementes, sócios. Este projeto é uma sementeira. Tem que ter sementes. Programa de televisão é semente. Em nome do Senhor Jesus, façamos com excelência, com amor. Murilo, ajude a preparar sementes. Lá no seu trabalho com a sua mãe, lá é lugar de preparar sementes. Toda boa obra que nós estamos fazendo, preparando, gerando, gravando, escrevendo, tudo isso são sementes, meus irmãos. Preciosas, que tem que ser com oração, com verdade, com intensidade, com integridade de vida. E lá vai as sementes. Daí chega uma hora que esta semente amadurece e começa a germinar. E daí sabe o que acontece, irmãos? Vem o terceiro aspecto. O aspecto da colheita. Quantos querem a colheita? Erga sua mão. Igreja, ergue sua mão. Vou dar uma palavra para a sua vida. Quem semear, colherá. Profetize isso sobre os seus irmãos, uns aos outros. Profetize, quem semear, vai colher. Vai colher. Quem semear, quem continuar semeando, meu filho, começa a semear. Rafael, começa a semear. Mateus, começa a semear. As crianças, os meninos, nossos filhos têm que aprender a semear. Quem semear, vai colher. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Mateus 13 fala do semeador que saiu a semear. O semeador, ele crê no poder da semente. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, primeiro ponto sobre a colheita. Sempre a colheita é fruto da semeadura de alguém. Muitas vezes você semeou e alguém colheu, mas glória a Deus, é isso mesmo. A semeadura não é para encher este lugar aqui, não. Algumas pessoas ficam perto de nós, ficam perto de quem semeou. Mas outras você vai semear para ser colhida não sei aonde. Mas vai ter a semente. Caiu a semente em boa terra. Um dia um homem no avião estava ali e eu comecei a conversar com ele. De repente comecei a falar de Deus. E ele fechou o livro que ele estava lendo e disse: uma pessoa na minha empresa me fala exatamente o que você está falando há anos. Há anos. Ele disse, ela é minha gerente em Porto Alegre. Esse homem era o superintendente da CIA. No sul do Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Era uma autoridade da CIA. E uma gerente falava de Jesus para ele com as mesmas palavras que eu falei. E ali estava colhendo. E por certo, aquele homem recebeu o reino de Deus e foi dar fruto em outro lugar. E às vezes a gente só é usado por Deus só para colher uma vida. Nós estávamos lá agora de férias, de repente eu passei por uma pessoa que a Aurora tinha feito amizade com ela, e ela me chamou: o senhor pode vir aqui? Eu disse, sim. Pode fazer uma oração para eu voltar para Deus? Nunca ninguém me disse isso, irmãos, verdade. 35 anos de ministério, eu nunca fui chamado na beira de uma piscina por uma pessoa, para ela voltar para Deus. Eu disse, sim, pois não, qual é o seu nome? Daí a Aurora disse, é fulana de tal. E era a Aurora que estava ali falando que a Aurora era de Jesus para aquela mulher. E ela era desviada não sei quantos anos, longe do Senhor, totalmente, e me chamou para voltar para Deus. Eu pus as mãos sobre ela, parecia um doido lá na beira da piscina. Comecei, Senhor, eu profetizo sobre essa vida preciosa, para ela voltar para Deus, colher essa vida preciosa de volta para o Senhor Jesus. E orei, abençoei, ministrei sobre ela. E assim tem que ser a nossa vida. Em todas essas coisas, meus amados, a intercessão nunca cessa na vida da igreja, sempre, nem a semeadura e nem a colheita. A igreja tem que estar constantemente em todos esses aspectos, com gente comprometida. Tem pessoas que ficam só na intercessão. Eu já conheci, uma vez eu conheci um homem lá em Lyon, na França, que ele só ficava na intercessão. Por quê? Porque ele tinha que fazer 6 horas de hemodiálise e não podia ficar longe da máquina nem um dia da sua vida. Ele tinha uma máquina de hemodiálise no fundo da sua casa. Ele colocou um mapa do mundo bem grande, do tamanho dessa parede, assim, com todos os lugares lá, cheio de nomes que ele podia ver da máquina. Ele ficava lá na hemodiálise 6 horas, todos os dias, para poder ficar vivo. Mas Deus disse, você vai ficar orando, orando, orando, intercedendo, intercedendo, intercedendo, intercedendo, intercedendo. Perguntou, por que, que vocês querem que, não, que eu ore? Eu quero orar por vocês. Colocou os nossos nomes lá em Porto Alegre, nosso nomezinho ficou lá naquele quadro. Aquele homem intercedendo. Tem épocas da nossa vida que Deus permite que a gente fique só intercedendo. Orando. Mas, meus amados, também na semeadura, nós precisamos estar semeando e temos que nos preparar para a colheita. Eu profetizo colheita para esta igreja, para as células, para os lares, para as vidas, para os grupos. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, é tempo de colheita, em nome do Senhor Jesus. E tempo de colheita, meus irmãos, é tempo de alegria. Amém? Em todas as culturas, as suas principais festas são as festas de colheita. É ou não é? Todas as culturas. Época da colheita é festa. Então, uma igreja que aprende este processo, essa respiração, né, espiritual, de intercessão, de semeadura e de colheita, está sempre alegre. Sabe por quê? A colheita traz alegria? Porque é isso que a Bíblia diz. Lá em Lucas 15, nas parábolas que Jesus conta, três parábolas que Jesus fala. Sempre quando uma vida se converte, há grande alegria no céu. Nada mais promove tamanha alegria no reino de Deus do que a colheita de uma vida. Glória a Deus. E esta colheita é fruto de compromisso. É fruto de compromisso. Ela pode ser, nós podemos ter colheitas individuais, mas eu conheço lugares em que Deus tem dado para aqueles irmãos colheita de uma lavoura. Podemos colher um frutinho, mas Deus pode começar a nos levar a colher lavouras de Deus, porque a palavra nos chama lavoura de Deus. Muita gente Deus vai nos dar como povo de Deus nessa terra. Eu, Senhor, quero participar, Senhor, desta grande colheita no mundo, Senhor, através das vidas, das igrejas que tem nos confiado, dos discípulos, Senhor. Aleluia, sejam homens, mulheres de colheitas, de grande colheita. Aleluia. E último aspecto desta grande obra é o cuidado. Intercessão, semeadura, colheita e cuidado. Tudo o que nós colhemos para Deus, para cuidar. Digam comigo, cuidar. Foi o que Jesus fez sua vida inteira, cuidou daqueles que Deus o tinha confiado. Cuidado é nos comprometermos com a caminhada de uma vida, com o crescimento de uma vida. Não é uma coisa simples, irmãos. Ouvi um irmão falando, né, que tem igrejas que não se importam muito com o pastoreio. Não, vamos encher, enche de gente. Não, vamos encher, abre uma parede. Não, convida todo mundo. Não interessa, enche aqui, faz uma campanha e vamos encher de gente. Meus amados, Deus ama cada uma dessas pessoas, mas Deus quer nos ensinar a cuidar. Cuidar é você ter amor, você ter interesse, você querer saber como está na edificação de cada vida. Ensinar a viver a vida de Jesus. A cada pessoa ser liberta. Lá em Porto Alegre, nós todo mês, todo último sábado do mês, nós temos um encontro de libertação. Não chamamos só de encontro, mas é um encontro de libertação, onde todas as pessoas que se convertem, elas passam por aquele encontro onde são libertas. E quem as leva nesse encontro, elas não podem ir sozinhas. O discipulador leva, a pessoa que semeou, a pessoa que colheu, a pessoa que resgatou, ele pega pela mão e vamos lá para você ser edificado e você ser liberto. Acompanhamento de vida, Quão precioso é isto? Cada membro, integração. Cada membro é integrado no corpo. Então, para cumprir o seu papel, este cuidado não é um cuidado só para ver a pessoa liberta, a pessoa compreendendo o reino de Deus, mas é uma libertação, é uma edificação para levar esta pessoa ao serviço que Deus tem para a sua vida. Eu lembro alguns de vocês quando nós batizamos, né? Quantos anos faz? 4 anos. E já são diáconos, já estão servindo, já cresceram, já foram libertos, e o Senhor está fazendo uma grande obra na vida, edificando, já são pessoas que estão cuidando de outras vidas. E esse cuidado, Deus quer que todos nós estejamos nesta obra. A nossa vida mudou, Rosane e eu, em termos de maturidade, quando nós começamos a cuidar de outra vidas. O cuidado, meus amados, traz um amadurecimento na igreja que nenhum outro aspecto traz. A intercessão não traz, a semeadura não traz, a colheita não traz. Mas quando você começa a cuidar de uma vida, você começa a crescer. O grande beneficiado é você mesmo. Sabe por quê? Porque você começa olhar para a sua própria vida. Até Jesus disse uma frase que está lá no Evangelho de João, que a gente não atenta para ela: por amor a estes, eu me santifico. Jesus disse isso. Quanto mais nós, quando começamos a cuidar, quando temos discípulos, quando temos vida debaixo do nosso cuidado, quando temos filhos. Teve algumas coisas na minha vida que eu disse: não, isso não me convém. Pode ser até que eu tivesse a liberdade de fazer, mas isso não me convém. Por quê? Por causa dos meus filhos naturais e espirituais. Isso pode comprometer de alguma forma a vida dos meus discípulos, o testemunho. Não que seja uma coisa assim, mas nós constantemente olhando a nossa vida, quando cuidamos de outras vidas, meus amados, isto é também o pastoreio. Pode entrar, irmãos. Entrem, sentem, tem 2 lugarzinhos para vocês aqui. O pastoreio, a gente pensa que o pastorear o rebanho do Senhor é só função do pastor. Não. Todos nós podemos ser pastores, isto é, cuidamos do rebanho. Pastor é todo aquele que tem ovelhinhas. Pastor e pastoras. Então, sempre que você cuida, você está pastoreando o rebanho do Senhor. E por último, esse cuidado nos leva a ter a visão do envio, de enviarmos. Você cuida para a missão. E nós como igreja, como eu falei nesta manhã, nós não podemos tirar os olhos da nossa missão. Me preocupa quando o nosso objetivo é só crescer. Não, nós queremos crescer porque nós queremos enviar pessoas para realizar a obra de Deus por toda esta cidade. Nós queremos ter grupos, células, congregações que Deus vai levantar no meio da igreja, em todos os bairros dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Células estarão lá através do crescimento do envio. Cada pessoa que se dispõe para a realização da obra do Senhor, ela é enviada pela igreja para a realização da obra de Deus naquele local. A pessoa se fortalece, é liberta, começa a discipular, começa a cuidar para a realização da obra do Senhor. E terminamos como começamos nesta manhã. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Orando. O que mais, irmãos? Oração. Semeadura. Colheita. E cuidado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Mateus 24:14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, realizando esta obra, intercedendo semeando, colhendo e cuidando, para testemunho a todas as nações. Esta é a missão da igreja. Deus quer nos mandar longe como igreja, meus amados, fortalecer a igreja local, fortalecermos as pessoas, os ministérios, as vidas, as famílias, os casamentos, essas vidas serem libertas através do arrependimento, da confissão, do perdão, da restituição, serem edificadas, integradas no corpo e enviadas pelo mundo afora para ser uma bênção. Isso é o que Deus tem para nós como igreja, como projeto Adoradores. Não só para o pastor dessa igreja, que já é uma bênção na nação, vai ser cada vez mais uma bênção em outras nações, para a honra e glória do Senhor, mas para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Alguns ficarão aqui em Belo Horizonte, realizando a obra do Senhor, intercedendo nesta cidade, semeando nesta cidade, aleluia, colhendo nesta cidade, cuidando de pessoas nesta cidade, mas nós também seremos um celeiro de homens e mulheres que estarão indo pelo mundo afora, pregando o Evangelho, capacitados para a obra do Reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Isso é para você e é para mim. Eu dou o meu exemplo, porque um dia o Senhor me chamou para ir por este mundo afora, e eu tenho ido com amor, com fidelidade ao Senhor. Tenho me capacitado em Deus para a realização desta obra, para assim viver uma vida abundante no reino de Deus. Amém, meus amados. Vamos ficar de pé se você quer essa vida. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé, queremos orar por você, pela sua vida, pela sua casa. Comece aí no seu lugar a dizer: Senhor, eu quero me capacitar para esta obra. Erga suas mãos ao Senhor e comece a interceder. Deixa Deus gerar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sinto algumas pessoas que têm estado amarradas na realização da obra de Deus, que querem hoje uma liberação especial nas suas vidas. Pode sair do seu lugar, vir aqui para frente que eu quero orar por você. Se você quer uma liberação da sua vida para a realização desta obra, em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus, para que você seja um intercessor, seja um semeador, aleluia, seja alguém capacitado para colher, alguém capacitado para cuidar das vidas, em nome de Jesus. Algumas pessoas têm sido barradas pelo mundo. O mundo tem prendido você. Por isso Jesus diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que está no mundo. Se alguém amar o mundo, as estruturas do mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai nele não está. Não ame o mundo. Não ame nada deste mundo mais do que a Deus, mais do que a missão que Deus tem te confiado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs aqui neste momento, Senhor, para serem pessoas liberadas agora por Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ministro libertação, liberação das vidas para a realização da Tua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. São pessoas, Senhor, que precisam aprender, aleluia, a interceder, precisam aprender a semear, precisam aprender, Senhor, a colher vidas para Ti, Senhor, precisam aprender a cuidar de vidas para Ti, Senhor. Pai, nós não queremos um envolvimento superficial com a Tua obra, nós queremos ser profundos, intensos, cheios de intensidade nas nossas vidas, Senhor, na realização da Sua obra. Cada um desses passos, meus irmãos, tem que ser feito com intensidade pela igreja, por cada um de nós. Nós queremos abençoar, em nome do Senhor Jesus, esta intensidade de Deus venha sobre a igreja, na realização, na intercessão, na semeadura, na colheita, no cuidado com as vidas. Cada membro, cada irmão, cada pessoa, cada um dos irmãos sejam servos intensos de Deus, na realização dessa obra, Naum, intenso, meu irmão, intenso, você e a sua casa, para interceder, para semear, para colher, para cuidar, em nome do Senhor Jesus, uma nova estação na sua vida, na intensidade da obra de Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, você e a sua casa, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Para isso você tem que se santificar, meu irmão, santificar, Gilberto, em nome do Senhor Jesus, cada vez mais e mais. Nós, como Jesus fez, o próprio Jesus santificava-se diante do Pai para a realização dessa obra, porque é uma obra muito grande, meus irmãos. A obra é uma construção muito grande. Como Neemias disse, grande esta obra que eu estou por realizar, e nós como igreja temos que ter esta consciência de que esta obra que Deus tem nos dado é uma obra grande para ser feita por todos nós, Marcos. Em nome do Senhor Jesus, por cada casa, cada família, cada ministro, cada pessoa é um ministro de Deus, chamado por Deus. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, nesta noite, para você ser um ministro de Deus, para a realização desta obra, em nome de Jesus. Pastor. Você está, pode permanecer onde você está, como você está. Nós vamos cantar juntos esta oração.